Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 267. Hoje é dia 10 do mês de junho do ano de 2020. Agora são 19 horas desta noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente para o YouTube e para o Facebook, para o canal da União Rádio Web no YouTube e para a página no Facebook. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre sobre temas atuais, observados pelas lentes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. E se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, aproveite e inscreva-se no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal do YouTube e marque ali o sininho também para que você receba as notificações sempre que um novo vídeo for publicado no canal da USE Piracicaba. E se você nos acompanha pelo Facebook, igualmente, curta a página da União Rádio Web, curta também o vídeo e compartilhe, ajude essa mensagem de amor, de fraternidade, a alcançar tantos corações que dela também necessitam. Muito bem, em todo início de programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Datas dentro do movimento espírita, datas comemorativas. E nós encontramos, então, a gente seleciona as datas do dia de hoje até a próxima edição, que vai ser no dia 17. Então, entre o dia 10 do 6 até o dia 16 do 6, nós encontramos lá, no dia 12 de junho, é o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil. Logo mais no dia 16 de junho do ano de 1871, o pesquisador, cientista William Crookes entrega à Rainha Vitória da Inglaterra um relatório confirmando a veracidade dos fenômenos mediúnicos produzidos pela médium Florence Cook, com as materializações do espírito Kate King, entre outros espíritos. Lembrando que ele havia sido contratado pela rainha justamente para o oposto, para provar que era uma fraude aquelas manifestações, e ele acabou entregando um relatório, ele que era um pesquisador muito respeitado da época, um dos grandes nomes da ciência da época, acabou confirmando a veracidade daqueles fenômenos. E também encontramos no dia 16 de junho, o dia em que celebramos o Dia da Solidariedade. E é por conta disso, do Dia da Solidariedade, que nós selecionamos o nosso primeiro texto. Antes da gente iniciar o texto, eu quero convidar, né, passar a palavra aos nossos dois amigos, né, que vão nos auxiliar aqui nas nossas reflexões. Primeiramente, eu quero cumprimentar a nossa amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite aos ouvintes, boa noite Wilson, Rogério, que Deus os abençoe nesta noite para que possamos realmente realizar um trabalho que nos ilumine, que nos traga mais conhecimento, sempre direcionando nossos pensamentos ao alto. Uma boa noite para todos nós e que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Muito bem. E boa noite para esse nosso amigo que sempre está aqui conosco, participando, sempre atende ao nosso convite com muita solicitude. É sempre uma honra recebê-lo. Boa noite, meu amigo Rogério Azevedo. Wilson, boa noite, Maria Paduan. É com muita alegria que mais uma vez nós podemos estar aqui juntos para pensar, refletir juntamente com os ouvintes sobre o significado maduro do que é tentar se viver o espiritismo, mesmo com as dificuldades. E é com muita alegria que vamos fazer esse bate-papo da noite de hoje, para que todos nós possamos avaliar novamente um pouquinho do nosso interior, que é isso que importa no final das contas. Muito bem. Então, como eu disse, em função do dia 16 do 6, que é o dia da solidariedade, eu convido vocês três para me acompanhar enquanto eu leio um texto e depois a gente vai comentar sobre esse texto à luz do conhecimento espírita. O texto selecionado chama-se Solidariedade e foi escrito pelo Espírito Emmanuel, extraído da obra Palavras de Vida Eterna, livro psicografado por Chico Xavier. Realmente, na Terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Eu comecei no texto do Emmanuel, mas tem aqui, o texto começa com uma citação da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15. É importante essa citação para a gente entender depois como Emmanuel vai desenvolver o assunto. Então, abre aspas. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Fecha aspas. Agora sim, a gente vai para os comentários do benfeitor espiritual. Realmente, na Terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando, muita vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos, que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-se com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Então, meus amigos, vocês que nos acompanham, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, depois da leitura dessas linhas, que eu passo então a palavra, que eu convido aqui os amigos, Maria Antônia Paduan, para falar um pouco sobre solidariedade. Essa questão desse texto, ele é muito profundo. Quando a gente avalia a primeira frase da carta de Paulo aos Romanos, e fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, é um aspecto assim, extremamente importante que nos chama a atenção para a necessidade da empatia. Porque somente quando temos empatia é que seremos capazes de entender o sofrimento do outro, de chorar com o outro, ou se alegrar de coração com o outro. Porque muitas vezes nós nos vestimos de verniz, e aí a gente aplaude, a gente festeja, mas lá no fundo do coração, como no, lá no final da, da mensagem, né, Emmanuel fala, nem sempre nós estamos com capacidade de amor tão profundo que não bate uma ponta de inveja pela alegria, pelo regozijo do outro. Então, é necessário que tenhamos realmente uma postura de empatia. E outras questões que ele vai apontando aqui, que é mais fácil chorar do que com os que choram. Depende, né? Se, quando nós analisamos psicologicamente, nós somos seres em evolução e, como tal, nós já alcançamos o estágio de tomada de consciência de nós mesmos, do uso da razão. Consequentemente, nós temos um elemento no nosso espírito valiosíssimo, que é a sensibilidade. E quanto mais nós estivermos moralmente e espiritualmente mais evoluído, maior é a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de nos sentirmos no lugar do outro. E aí seremos, de fato, capazes de chorar com o outro. E eu digo isso porque minha vivência, 46 anos na área, da saúde, em particular, eu sou enfermeira, então sempre pude cuidar diretamente dos pacientes, né? A gente vivenciar essa experiência de dor, porque nós acabamos criando com os pacientes um vínculo muito familiar, um vínculo de alegria, de amorosidade, quando a gente está ali no cuidado diário. E muitas vezes, o resultado do esforço do paciente de se recuperar aqui na Terra, ele é em vão e ele desencarna. E nós, profissionais da saúde, nos frustramos também, porque a nossa expectativa é de que nós tenhamos um resultado do ponto de vista material, carnal, e que seja a cura do paciente. Mas a cura nem sempre ela é terrena, a cura é espiritual. Aliás, nós sabemos bem disso, né? A doutrina espírita nos mostra isso. Então, muitas vezes, nós precisamos, se realmente nós estamos sensibilizados, empáticos ao sofrimento do outro, nós choraremos juntos, sem vergonha de chorar. Embora agora já não mais, mas antigamente se preconizava que o profissional da saúde não podia chorar com o paciente, isso já não é uma verdade, muito pelo contrário, a proposta da humanização hospitalar, da humanização da assistência, é justamente nós sermos capazes de sentir a dor do paciente, de sentir a dor da família do paciente, de sentir a dor do outro. E sentir a dor do outro muitas vezes significa chorar com o outro, viver com o outro o luto dele, né? E mesmo viver, nós não podemos sentir a dor física, por isso que nós precisamos aliviar as suas dores físicas. Mas existe a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual. Essa dor nós temos condições de termos uma postura de empatia e realmente chorar, rir, festejar, nos alegrar com o sofrimento do outro. Aí nós estaremos sendo solidários. Eu acho que mais para frente nós vamos poder falar melhor do espírito de solidariedade, que muitas vezes nós os entendemos de uma forma e ele é outra coisa. Mas eu vou deixar a palavra para o Rogério, senão eu estava muito tempo aqui, né, Rogério? Então, Rogério, texto bonito, não é? Sobre solidariedade. Sim, a Maria Padoan, ela mencionou no começo da fala, da sua fala, algo que para nós a gente precisa tentar compreender, o significado da própria empatia. Colocar-se psicologicamente numa posição em que você consegue se colocar a sentir a dor do outro. Por isso nós estamos falando do sofrimento. Alguns de nós têm como uma missão de trabalho, como aqueles profissionais que hoje estão combatendo esse vírus, que é parte do drama que todos nós hoje estamos vivendo, é uma missão que é um trabalho deles, faz parte do seu trabalho. Ajudar a humanidade por meio da execução de um trabalho que a vida colocou em seu caminho, ou como missão, ou como uma percepção de uma missão divina, né? Que a pessoa sentiu um chamado interno de que deveria de seguir esse caminho. E nós começamos a pensar, e eu estava fazendo essa reflexão antes de entrarmos aqui no ar para fazer esse bate-papo, que nós que temos famílias, temos filhos, temos pais, temos mães, que estão dentro de casa, relativamente protegidos, que estão bem, que estão alimentados, que estão ansiosos para sair dessa situação, mas estão vivendo relativamente bem. Mas eu pensei também naqueles que possuem parentes familiares que estão combatendo na linha de frente esse problema, né? Que todos os dias saem da sua casa para enfrentar um inimigo que é invisível, que estão correndo o risco de se contaminar e estão dedicando a sua própria vida a ajudar aqueles que encontram-se em situações piores do que nós, que estamos relativamente bem. E o texto é muito bonito a ponto da gente tentar compreender o significado do porquê é mais fácil chorar com o choro do outro, com o sofrimento do outro, do que alegrar-se com alegria. E do ponto de vista da nossa maturidade espiritual, a gente passa a perceber que é mais fácil nós utilizarmos um pouco do nosso sentimento de amorosidade quando nós vemos a desgraça alheia. A gente começa a observar que existem pessoas que passam por situações muito piores do que a nossa, quando temos a oportunidade de observá-los. E aí, o movimento interno de amorosidade, que foi o único ensinamento no qual Jesus tentou nos ensinar, como ele disse, amai aos outros, ao próximo como a si mesmo, não é? Amar a Deus acima de todos e ao próximo como a si mesmo, é o único amor. E o exercício de amor, que é o objetivo primordial de cada um de nós, é exercitado com as criaturas que nos cercam. E aquelas que estão em situações que diríamos piores do que a nossa, nos mobiliza a um ato de amorosidade até ao observar essa criatura. Mas vejamos que não só nesse momento nós utilizamos uma comparação com a nossa própria vida, com o que vivemos. Nós olhamos aquele que está numa situação pior e a gente até se sente mais ou menos bem. Fala, poxa vida, que bom, será que eu tenho sorte? Deus, ai meu Deus, eu não estou passando por uma situação tão difícil quanto essa, nem sei se aguentaria. E a gente fala de coração algo como isso. Mas também, quando nós observamos aqueles que estão em situações que julgamos melhores. E eu gostaria de frisar, julgamos justamente porque a gente nem consegue conceber qual a dificuldade do outro. É sempre uma observação de alguém que está de fora do problema. E essa observação muitas das vezes não dá uma noção exata das montanhas nas quais aquela pessoa está subindo, do sentimento interno, porque às vezes está com um sorriso no rosto, está tudo beleza, não tem um problema financeiro que nós olhamos, principalmente, né, na nosso nível evolutivo, na nossa compreensão moral das coisas, a gente acha que a felicidade é ter muito dinheiro. Então, todos aqueles que são abastados são felizes, porque têm tudo, porque abrem as portas mais facilmente, na nossa visão incorreta da vida. E aí a gente para pensar de coração o que que a gente sente, né? Porque observamos pessoas como essa, e num caso exemplar, se eu tenho um vizinho que acabou de trocar o carro, comprou o carro do ano, trabalha na mesma função que eu, faz as mesmas coisas que eu, a gente acha nem que se esforça tanto quanto eu, e logo vem a ponta de inveja. E a gente diz, ah, Deus é que sabe como ele conseguiu. Porque a gente começa a se comparar numa visão psicológica infantil das coisas. E é verdade, justamente essa compreensão de que cada um de nós necessita de olhar a vida comparando uns aos outros e observando como criaturas e irmãos que todos somos, é o que leva a essa nossa posição de principalmente julgar os outros e ter uma dificuldade muito grande de colocar o nosso coração a alegrar-se com as outras pessoas. Por isso, ao meu ver, é muito mais fácil, como diz o próprio texto, nós sentimos a dor do outro observando a desgraça alheia. E você tocou num ponto muito interessante, que é olhar para aquilo que o outro tem e conseguir ser feliz com aquilo. Como a Maria Antônia falou, a gente vai se aprofundar na questão da solidariedade, mas você falou sobre inveja, e o texto fala sobre inveja. Algum tempo atrás eu estudava, né, as virtudes e os seus opostos. E eu fiz um teste, eu perguntei para muitas pessoas, para várias pessoas, né, o que você define como inveja? E a resposta era sempre muito parecida. O entendimento que as pessoas têm de inveja é aquela pessoa que tem o olho gordo, né, que quer ter aquilo que o outro tem. Aquela pessoa que inveja o que nós temos, o que nós possuímos, os nossos relacionamentos. Então existe uma inveja aí. E na verdade, não. Na verdade, o nome disso é cobiça. Querer o que o outro tem é cobiçar os bens do outro. Inveja é uma coisa mais profunda. A inveja é você se entristecer com a alegria do outro ou se alegrar com a desgraça do outro. Olha, o ponto onde a gente chega é de entendimento. Isto é, a pessoa que inveja, quando ela sabe que aquele indivíduo que é objeto da inveja dela tem um problema financeiro, né, não está conseguindo honrar os seus compromissos, ela sente um certo prazer. Ela sente uma certa satisfação com aquilo. E quando ela vê que ele está realizando as coisas, ele trocou o carro, ele foi promovido na empresa, né, ele se sente mal com aquilo, aquilo faz mal para ele. Ele nem quer ter as coisas, não é uma questão de querer, a questão é que ele não tenha, que ele não possua. Já vem aquele pensamento, por que ele pensa que é melhor do que eu? Olha lá, trocou de carro, de novo. Você acha que precisa trocar de carro 3 vezes por ano? Né? Você acha que tem necessidade? Então, isso é inveja. Então, o que Emmanuel vai falar aqui, comentando a carta de Paulo, é que esse é o ponto avançado do amor de verdade, do amor que é sublimado, é aquele amor que você festeja junto com a pessoa, que a pessoa te conta uma coisa. Porque, assim, tem muitas amizades que são feitas em cima da desgraça, do sofrimento. E é por isso que tem muitas pessoas que demonstram sofrimento para atrair a atenção dos outros. Né? Então, se ela, por exemplo, ela se aproxima de alguém porque ela está reclamando, ela está doente, aí alguém sente compaixão por ela, se aproxima dela, dá atenção para ela, aí ela não vai ficar, ela não vai demonstrar que está bem nunca. Se fala aquela palavra, que tá bem... coitado. Se falou coitado, acabou. Falou coitado, aí ele... Aí apaixona. A pessoa fica feliz, exatamente. Então, mas essa pessoa, ela continua nesse ciclo de sofrimento porque ela teme que se ela fica bem, as pessoas se afastam dela. Sim. Mas acontece de verdade, não é que ela teme, não. Às vezes a pessoa que está bem, como Emmanuel está colocando, que é muito mais difícil, né, se alegrar com o que se alegram, é muito mais difícil, segundo Emmanuel. Isso é, tem menos pessoas capazes disso do que chorar com os que choram. Então ela continua em sofrimento para manter do lado dela as pessoas por compaixão, por pena, por dó. E assim a gente vê, né, no comportamento de muitas pessoas. Né? E é isso que a gente tem que entender. Que quando alguém fala, olha, eu troquei de carro... Rapaz, que legal, mas a gente tem que vibrar aquilo mesmo. Olha, aproveita, dirige direitinho. Que bom, nossa, que tô alegre por você mesmo. Talvez até no começo a gente não esteja tanto. Mas é bom a gente exercitar isso, desejar. E aí o cara trocou de carro, você faz uma prece por ele. Né? Sozinho, não na frente dele. Né? Sozinho lá no teu evangelho, na tua casa. Teu vizinho trocou de veículo, faz uma prece, nossa, pai, abençoa, né, aquele bem, todas as conquistas do meu vizinho, enfim, do meu amigo, do meu familiar, para que ele possa aproveitar isso, para que isso seja bom para o crescimento dele como pessoa, como espírito. Esse é o ponto máximo, né? Porque, de fato, nós comentávamos aqui um pouco antes de entrar no ar, a gente fica papeando antes, né? A gente quase faz um programa antes do programa, viu? E nós falávamos aqui que eu fui fazer pesquisas para encontrar imagens, lembrando que esses textos aqui que são lidos são publicados lá no Facebook também para você compartilhar. Então a gente coloca uma imagem lá. E a gente encontra imagens de pessoas em sofrimento, de fome, e dá uma tristeza tão grande na gente. É a simpatia. Você é simpático àquelas pessoas. Ainda não é a empatia, talvez, porque você não está sentindo o que ela sente de fato, que é o que o Rogério falou. Mas existe esse sentimento, mas ainda é vazio. Por quê? Eu sinto aquilo ali, mas depois eu troco de página, vou fazer outra coisa, acabou, passou. Eu não fiz nada quanto aquilo. Aí é um sentimento ruim que veio. Ah, é. Talvez eu me sinta bem por sofrer por aquelas pessoas. Porque aí eu olho para mim mesmo e diz: ah, você não é insensível, você é uma pessoa sensível. Me sinto bem com isso, com a minha dor. Isto é, veja bem onde a gente está alcançando. Eu me sinto bem em sofrer com o sofrimento dos outros. E é por isso que Emmanuel vai dizer que é mais fácil chorar com os que choram. Porque isso me dá uma certa satisfação, porque mostra a minha grandeza, mostra o quanto eu sou sensível ao outro. Não é mesmo, Maria Antônia? Sim, eu acho que tem um aspecto muito importante, porque é só quando a gente se depara com uma situação que ela não nos é real no dia a dia, e aí eu vou aproveitar, já que nós estávamos papeando antes, né? Nas minhas experiências com a Fraternidade Sem Fronteira, na caravana, em dezembro eu tive a oportunidade de ir para o Malawi, no centro de refugiados do Malawi. É uma situação muito especial, não é qualquer região da África, mas é uma região em que esse pessoal que lá mora é como se eles estivessem morando dentro de um presídio sem cela, porque eles não têm liberdade absoluta de locomoção naquela região. Eles vivem confinados numa região que se chama Dazaleka e que recebe assistência da ONU, assistência lá da ACNUR, né? Porém, muito limitado, com muitas influências políticas para chegar esses benefícios para essas pessoas, e uma região que foi estabelecida com o governo daquela região, no Malawi, para 5 mil, hoje tem 40, quase 45 mil pessoas morando. Então é inviável uma condição de sobrevivência. Só que até então, a gente ouve falar da fome, da miséria, mas a gente só entra em contato quando você de fato vê de perto que as pessoas não têm o que comer, não tem um lugar para deitar a cabeça que não seja no chão de terra batido. Muitas vezes um chão que, se chover, não dá para deitar no chão, porque molha tudo, né? Que não tem água, que não tem comida, que passam dias sem comer. E que a única sustentação dessas pessoas realmente é a fé, é a confiança em Deus, é a esperança em Deus. Né, aceitação da situação em questão. Mas para nós que não conseguimos imaginar o que é viver isso, porque por mais pobre que estejamos aqui no Brasil e que sejamos, eu pelo menos já passei por situações difíceis, mas não nesse nível, né, de passar fome. Então a gente só vai realmente vivenciar quando você está junto. Né? E que daí você vê uma criança chorando com fome e você não tem o que dar, você não poder dar, porque tem uma série de circunstâncias sociais ali que te impedem, inclusive, de ajudá-los. Né? Então, é muito complicado essa questão da solidariedade, você sentir a dor do outro e você se sentir impotente de poder ajudá-los. Então, quando existem. Por exemplo, o meu caso, eu acho que para mim foi um alívio muito grande ter conhecido a Fraternidade, porque é uma organização idônea que eu sei que eu posso contribuir, ou diretamente por meio das caravanas, por meio das doações, das coletas e doações, e mesmo sendo padrinhos, né, dos projetos. Então, é uma oportunidade. Então, a ação da solidariedade nem sempre é do jeito que a gente pensa em querer fazer. Porque muitas vezes a gente quer aliviar a fome daquele indivíduo naquele momento, daquela forma, mas se nós fizermos isso, nós não estaremos auxiliando essa pessoa. Porque nós temos que pensar uma solução de resgate da dignidade do indivíduo e não só aliviar a fome. naquele momento. Porque a fome naquele momento é aliviada, mas 2 horas depois ela volta e continua da mesma maneira. E nós saímos com a consciência tranquila e aliviada, porque nós satisfizemos aquela fome naquele momento. E eu vejo muito isso na nossa vida diária, quando muitas vezes somos abordados no farol, como quando alguém bate na porta da nossa casa, né? E aí a pessoa pede um prato de comida, um copo de leite, pede alguma coisa, a gente atende. Mas até que ponto, de fato, nós estamos sendo solidários se nós não resgatamos a dignidade dessas pessoas? Então, muitas vezes, não é dando a comida que nós vamos resgatar e vamos ser solidários. Mas, resgatar não, nós vamos ser solidários, mas muitas vezes a solidariedade depende de um trabalho muito maior da gente, que é entender a história de vida daquela pessoa, entender porque ela escolheu morar na rua, entender porque ela escolheu viver sozinha, entender a escolha de vida que ela está fazendo. E entender porque naquele momento ela só quer o prato de comida. Daí nós vamos entender a pessoa, para poder, conhecendo essa pessoa, entender o seu mundo, para daí, de fato, nós sermos solidários. Senão nós vamos dar aquilo que nós temos a mais à nossa mesa, que não nos faz falta. E eu aprendi muito isso nessa viagem, sabe? E quando a gente vem embora, você quer resolver o problema daquele povo todo. Você não vai conseguir fazer isso, né? A impotência é muito grande. Pois é. Mas eu passo a palavra de novo para você, Wilson. Que isso, que isso. Olha, é muito interessante você, né, trazer a sua experiência de vida na prática. Isso é muito enriquecedor. E eu vou passar para o Rogério, até para a gente se aprofundar um pouco mais. O Rogério já começou a falar sobre empatia, né, no comentário anterior dele. E a gente sempre vê a palavra simpático, né? Ah, uma pessoa simpática. Dá a impressão que é uma pessoa agradável só, é só uma pessoa alegre, ele é simpático. Mas quando a gente fala, por exemplo, da presença de espíritos simpáticos, então a simpatia seria o primeiro passo, acho que, para criar uma comunicação, uma acessibilidade, né? Quando há simpatia, né, há uma conexão. Essa conexão, né, permite que haja uma intercomunicação, um afeto. Talvez mútuo, um afetando o outro através de alguma maneira. Tem que haver essa simpatia inicial. Quando não há, é a apatia, né? Uma pessoa que está totalmente desligada e que é fria e que você não tem acesso sobre ela. Te fala muito, né? Ele está apático ou antipático, né? Não sei se são sinônimos ou não, mas a gente fala muito da apatia. Já a empatia é algo maior. O Rogério falou isso, ele falou que é você sentir o que a outra pessoa sente. Agora, o que me leva a aprofundar um pouco essa questão dentro de uma realidade. Sabe que a proposta do programa Visão Espírita é sempre falar sobre temas atuais à luz da doutrina espírita. Nós temos acompanhado manifestações anti-racismo em diversos países no mundo, a partir do assassinato pelo policial branco norte-americano do George Floyd. E houve uma comoção internacional sobre essa ocorrência. E a gente acaba lendo alguma coisa sobre isso. E eu vou encontrar lá o Malcolm X, que é um ativista negro norte-americano, que falava sobre a participação do branco dentro do movimento negro. E ele dizia, se preocupar com isso, porque ele considerava que a participação do branco deveria ser uma participação secundária, isto é, ele deveria participar, mas opinando, ajudando, compondo aquele corpo. E geralmente o branco, quando tentava se aproximar daquele movimento, ele queria protagonismo. Então o branco se aproximava porque ele queria protagonizar o movimento negro. E aí, naquele momento, ele vai falar sobre a empatia, sobre lugar de fala. Isto é, para que eu possa sentir realmente o que é o preconceito, o racismo mesmo. Eu sendo branco, eu não tenho real dimensão do que aquela pessoa sente. Então, é claro que quanto mais um espírito, nós que somos espírito, trazemos essa perspectiva, né, diferente, que é além dessa única existência. Mas na medida em que nós temos muitas existências, em existências anteriores, talvez nós tenhamos, né, adquirido experiências em outras raças, eu sei que a palavra é ruim, em outras etnias, enfim. E a gente tenha uma sensibilidade maior, uma simpatia e uma empatia àquelas pessoas. Mas isso também se dá com outros grupos. Eu dei o exemplo do negro, mas também tem, por exemplo, o drogado. Então, dentro do movimento dos alcoólicos anônimos, existem sempre pessoas que são ex-alcoólicos, né? São ex-viciados que se recuperaram, que estão lá dentro. Então, eu queria que você ressaltasse, Rogério, a importância de respeitar essas pessoas dentro desses movimentos, a força que elas têm, porque elas têm lugar de fala. Isto é, elas sentem o que o outro sente, porque ela realmente viveu aquilo. Né? A Maria Antônia falou, aquela pessoa que passou fome realmente lá é uma pessoa que vai vivenciar essa experiência de uma maneira diferente da gente. Mesmo a Maria Antônia sai daqui do Brasil, de uma realidade, vai lá ajudar. Mas lá existem pessoas que têm que ser ouvidas. Então, o nosso trabalho de caridade é um trabalho que tem que, acima de tudo, ouvir aquele que precisa, que é o que a Maria Antônia falou já, né? Ouvir para saber como ajudar, e não só ajudar da maneira que a nossa experiência, o nosso mundo acha que deva ser feito. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Rogério, sobre esse lugar de fala, né, de quem sofre. Sabe, Wilson, se a gente parar para pensar, a doutrina espírita, ela é um verdadeiro tesouro para nós que tentamos, primeiramente, nos compreender perante o mundo que a gente vive, para tentar se encontrar. E vejamos como a coisa é engraçada e bacana. Esse movimento de empatia, quando a Maria Padua estava falando sobre o significado de você se mover para ajudar alguém. E eu fiquei pensando se de repente a ajuda não é maior para nós mesmos. Não aquele que recebe a ajuda, mas nós que estamos mobilizando aquela energia interna e nós estamos recebendo a ajuda divina, claro, funcionando como um instrumento da divindade, mas para que a gente possa se compreender melhor. Então a empatia também é um movimento de mão dupla, que leva aquele que se propõe a ir em movimento ao outro, a mobilizar uma energia, a fazer o esforço e a tentar se desprender daquilo que é hoje. Porque nós que somos espíritas que necessitamos de morrer e reviver e renascer N existências, estamos aqui justamente para compreender o significado de cada experiência. Hoje a gente nasce pobre, amanhã a gente nasce negro, amanhã a gente nasce branco e assim por diante. E essas nossas dificuldades e a nossa falta de compreensão do significado verdadeiro do que é o amor é que nos leva a às vezes topar com alguma dificuldade por meio do sofrimento, porque diariamente somos convidados, por meio do amor, a exercer um papel de amorosidade na nossa vida. Mas também nós é bom lembrar porque nós somos bastante rebeldes, porque a gente não quer muito trabalho. O gostoso mesmo é ficar no bem bom, né? E nisso a gente não aprende. E o que o Wilson falou é batata, porque leva-nos a ter uma compreensão melhor. Vejamos como é difícil para nós, né, compreender o significado da fome. O que é a fome? Ah, se eu estou com fome, eu pego o telefone e ligo para uma pizzaria. E a nossa fome acabou aí. E está tudo certo. Agora, e aquele que olha o seu filho? Hoje não tem comida. Amanhã também não tem. Depois da manhã também não tem. E a gente ora a Deus para que, quem sabe, no outro dia tenha, para que alguém ajude, porque senão não tem. E nós não sabemos o significado disso. Nós não temos a compreensão por meio do sentimento e da vivência atual. Digo da nossa vida atual. Porque, claro, que nas nossas existências, dependendo de como nós utilizemos os nossos talentos, se a gente exagerar, for muito dispendioso, utilizar apenas para o nosso bem-estar, e isso volta, porque é uma questão óbvia de lei de ação e reação. E nós, veja como o processo da vida, da reencarnação, ele tem uma finalidade de educação ao espírito, porque a gente passa a estabelecer uma conexão com o nosso próprio espírito, com o nosso ser. Se numa vivência, numa vida nossa, nós passamos por dificuldades muito grandes do ponto de vista material, que nos leve a passar fome, que nos leve a ter uma dificuldade do começo ao fim, isso fica marcado como uma cicatriz no espírito. E ele leva para outras existências esse significado dentro de si, tanto que às vezes nós vemos pessoas que nascem abastadas, mas vão se enfiar no meio do exercício da caridade como doação de sua própria vida em prol de uma ideia, em prol de algo para alguém. E isso, com certeza, a pessoa não foi apenas num exercício de intelectualidade que ele observou que existe fome no mundo. Ele sente aquilo dentro de si. Ele não sabe por quê. Se nessa da vida ele não tiver isso. Ô, Mas, Rogério, diga. e é muito importante você dizer isso, porque se não fosse assim, veja o quanto o Espiritismo nos esclarece. Se não fosse desse jeito, a gente teria que aceitar que algumas pessoas nascem melhores do que as outras, né? Já Sim. nascem, você fala, já nasce com uma predisposição Afadado. de ir lá e de ajudar. Por que que ele nasceu tão bom e o outro nasceu tão difícil, né? E isso não vai Exatamente. longe dentro de uma mesma família, né? Tem dois filhos. Recebem a mesma comida, mama no mesmo peito, estudam na mesma escola e seguem Tudo caminhos certo, e totalmente diferentes. às vezes gêmeos univitelinos nascidos do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo e com personalidades totalmente distintas. E isso Não. nos leva a fazer um pensamento crítico do significado das coisas. E para nós, vejamos como é bacana ter um espírito jovem, lutador, empreendedor nesse mundo que a gente tem. E nós paramos para pensar: o mundo é extremamente complicado. É verdade. Mas quantas pessoas é necessário para mudar o mundo? E utilizemos esse exemplo que nós tivemos aí da semana passada, desse caso do George Floyd. Quantas pessoas é necessário para mudar o mundo? Uma. Claro que esse por meio de uma situação que a gente nem entende, porque nós não vivenciamos o significado do racismo. Nós somos brancos e a gente não sabe o que é. Não sabe o que é viver levando não por causa da cor da sua pele. A gente tenta imaginar, a gente tenta fazer um exercício, poxa, deve ser difícil, né? Mas logo a gente esquece e continua vivendo, tá tudo certo, porque isso não faz parte do nosso cotidiano. E essas pessoas que estão indo às ruas, estão estabelecendo um processo de comunicação com aqueles que são os governantes, e é muito válido para mostrar que não dá mais nesse mundo para nós termos um processo que leve a esse tipo de distinção, já que todos somos irmãos. Todos somos pessoas que nascemos aqui e vamos morrer um dia. E vamos ser comidos pelos mesmos vermes. E levaremos daqui a única coisa que Jesus nos ensinou: a bagagem amorosa que nós estabeleceremos para a nossa própria vida durante o tempo que a gente está aqui. Maria Antônia, quer complementar? Eu queria assim, retomar um pouquinho o texto. Porque tem duas pontuações interessantes que no texto nos é colocado e que a gente precisaria também atentar, né? Quando ele cita, por exemplo, ele propõe-te a auxiliar alguém, pronunciar alguma palavra de solidariedade e estímulo, desculpar fraternalmente, oferecer uma nota de amizade ao companheiro de experiência ou escrever uma página edificante. Age rapidamente hoje mesmo. Ele cita vários pontos. Na verdade, é o seguinte: ele cita vários. Eu acho que eu misturei as coisas aqui, desculpa, eu antecipei o texto. Mas o que eu queria, que me chamou bastante atenção, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, é justamente do aspecto que ele fala quando nós nos colocamos diante de situações da dor do outro. E que nós não passamos pela mesma dor, e nós então agradecemos por não passar aquela experiência. Até aí, a gratidão é natural, porque nós não estamos vivenciando aquela dor. Porém, chama-nos a atenção o fato de que muitas vezes, e a gente ouve muito nos casos de tragédias, acidentes aéreos, né? Principalmente situações de tragédia, que uma ou outra pessoa escapou daquela experiência dolorosa e é como se ela fosse uma pessoa especial diante de Deus, né? E fala: graças a Deus eu não estava naquele voo, Graças a Deus, eu não estava lá em Brumadinho trabalhando lá dentro daquela situação. E a Pois gente é. faz isso diariamente, né? Quer dizer, A má fale. notícia, né, Maria Antônia? Desculpa te interromper, mas a má notícia é que um dia a gente não escapa. Um Um dia a dia nenhum gente de nós é escapa. fatal. De um jeito Mas ou a de outro, questão. escapa uma vez, mas um dia. Mas a Rapaz, você questão sabe que a realmente é. Maria Padoan, ela comentou isso e me veio uma frase na cabeça que a gente costuma falar, né? É, quando nós passamos por situações que são difíceis, né? A gente fala, nossa, o pior que podia me acontecer é eu morrer. E olha que coisa engraçada, porque isso é o melhor que vai nos acontecer, porque a gente vai puxar o carro daqui. E já cumpriu tudo o que deveria de ter cumprido. As tarefas, as atividades. Claro, se nós não anteciparmos isso de uma maneira Exatamente. assim proposital, né? É morrer bem é viver bem, né? Se morrer Exatamente. bem, isso é. Se viveu bem, vai morrer com tranquilidade. Mas você Exatamente. sabe, Rogério, que isso que você está falando, o Divaldo conta que ele uma vez recebeu um senhor que veio confidenciar que estava doente e tudo mais, e o Divaldo deu lá uma palavra de consolo para ele, de ânimo, e ele continuou, persistiu, reclamando: ah, mas o Divaldo aqui é assim, é ruim. E o Divaldo deu novamente, né, uma outra palavra de ânimo, motivou ele, e ele insistiu naquela reclamação. Aí o Divaldo meio que perdeu a paciência e falou assim: mas fale para mim, o que pior pode te acontecer, né? Aí ele olhou para o Divaldo e falou, pensou e disse: ah, Divaldo, o pior que pode me acontecer é eu morrer, né? O Divaldo falou: não, morrer todo mundo vai morrer, isso é natural, nosso corpo vai morrer, a gente continua vivo. O pior que pode lhe acontecer é você tirar a vida de outra pessoa. Olha que Que lição mais lição, né? É. profunda. É uma lição Sim. profunda, né, Maria Antônia? Mas, Muito, Maria Antônia, muito. você continue, por favor, suas considerações. Assim, eu acho que esse é um ponto de reflexão que nós precisamos fazer diante de situações trágicas, principalmente diante de sofrimentos, que nós pensamos no sofrimento do outro e damos graças a Deus por não estar passando por aquela situação, mas é preciso nós avaliarmos qual é a nossa verdadeira postura nessa postura de agradecer porque não estamos naquela situação. Se nós estamos agradecendo porque de fato somos gratos ou porque estamos nos sentindo melhores, com direitos de melhor condição do que o outro, e por isso Deus nos socorreu, como se fôssemos privilegiados diante de Deus. E isso ele chama a atenção da gente aqui no texto. E muitas vezes nós nem prestamos atenção que temos essa atitude, nos Pois é. considerando pessoas privilegiadas. Maria Esse é Antônia, um ponto. Oi. só interromper, Maria Antônia, só para a gente entender isso, você tem ali o povo hebreu, né? E depois o povo judeu. Não é uma crítica à religião hoje, nada disso, né? Mas o entendimento deles, né, é que havia uma aliança e que eles seriam um povo escolhido, né? Desde que eles fossem fiéis, só aconteceria coisas boas com ele. Mas de fato, né, na prática, não é o que acontece, porque não existe povo escolhido, não existe ninguém privilegiado. E a prova maior disso, Maria Antônia, do que você disse, é o quê? Jesus, que é o ser mais perfeito, o demiurgo, o criador, arquiteto do nosso planeta, né? O mantenedor de toda essa maravilha que é a natureza, essa casa que nos foi preparada, esse espírito gigantesco. Ele foi crucificado, foi torturado, preso, torturado, crucificado, morreu cruelmente, sentindo muita dor. E ele sentiu tanta dor quanto nós sentimos, porque ele estava encarnado num corpo igual ao nosso. Então ele mostrou, é a lição maior, ele mostrou com isso que todos nós estamos sujeitos às mesmas leis enquanto estamos encarnados aqui. Não é mesmo, Rogério? Eu vi que o Rogério. Sim, porque ó, veja como, já que nós estamos fazendo, nós tentamos embasar um conceito de religiosidade calcado numa doutrina de racionalidade, que nos leva a tentar compreender por meio da nossa concepção do que é do que está interconectado com o quê, que nos leva a tentar nos entender. E a vida é uma coisa fenomenal, né, Wilson e Maria Padua? Porque a gente começa a compreender as coisas quando a gente entende que na Terra que nós vivemos tem muita injustiça, mas não há nenhum injustiçado. E aí, veja como a coisa é legal, porque a Maria Paduan falou assim, que às vezes a gente, do fundo do coração, fala: ai, meu Deus, ainda bem que eu não passei por essa dificuldade. Mas à medida que... Rogério, e às vezes até mais, né? Maria Antônia e Rogério, às vezes vai assim, né? Antes ele do que eu. Antes ele do que eu, hein? Ainda bem que eu sou espírita. A gente até Exato. fala umas coisas assim que é fenomenal, né? E a gente começa a tentar compreender, por meio desse exercício de amor, que, poxa vida, eu tenho que agradecer até as dificuldades que eu passo. Até aquilo que, para mim, eu considero num primeiro momento, isso é ruim. Tudo desemboca num ato de amorosidade que está a nosso favor. Mesmo que nós não compreendamos, no primeiro momento, que é a nosso favor e a gente vê que é contra. Olha como Deus é a coisa mais boa que existe. Se a gente parar para pensar do ponto de vista do que é essa inteligência suprema, que leva as criaturas, por meio das experiências, da dificuldade, do desenvolvimento, a compreender a dinâmica que cada um de nós está, né? Se a gente pisa um pouquinho fora aqui do nosso trilho, o que acontece, e à medida que nós vamos perseguindo esse caminho para tentar nos entender, essa viagem interna de maturidade, de compreensão, de trazer o significado da própria ciência para a nossa vida, o que ocorre? E vejamos que nós vivemos num mundo hoje que foi parado à força por um organismo que ninguém vê. E não, nós estamos lutando uma guerra, entre aspas, que leva-nos a um convite à amorosidade naturalmente. O Rogério, eu quero aproveitar que você falou sobre esse danado desse coronavírus, né, que está nos mobilizando, mexendo tanto com as nossas vidas, né, nos fazendo refletir, sem dúvida alguma, e que você já fizesse uma ligação com o que a gente está dizendo neste bloco, o favorecimento. Né? Existem pessoas que podem imaginar que é por conta de serem dessa ou daquela religião, ou por conta de executar este ou aquele ritual, estejam protegidos, ou porque estão vibrando positivamente, estejam protegidos desse vírus. Mas como isso funciona de verdade? A fé tem a capacidade de impedir que eu me contamine? Se eu sair sem máscara no meio da multidão, eu vou me contaminar, mesmo sendo uma pessoa de fé? Né? Eu quero que a Maria Antônia e você comentem, por favor. Olha como o assunto é complexo, Wilson, porque envolve tanto o nosso estado emocional, porque o nosso estado emocional também determina como estará o nosso sistema imunológico. Nós somos um espírito utilizando-se de um pedaço de matéria que O está psiquismo, sujeita, né? exatamente, o nosso psiquismo, ele anima a matéria por meio dessa argamassa chamada perispírito, que não é parte do assunto do que hoje vamos discutir. Mas paremos para pensar. Se nós estamos controlando essa massa celular, que é controlada por meio da vivência de trilhões e trilhões de células, nós somos compostos de vários organismos vivos, num certo equilíbrio, numa simbiose e numa homeostase que determina esse conjunto inteiro. Que está em equilíbrio determina se nós estamos saudáveis ou não. O nosso psiquismo, se pensamos coisa boa, se nós oramos, se nós pensamos em Deus, nós deixamos o nosso organismo energizado com energias que são saudáveis, que nos levam a um estágio em que o nosso sistema imunológico trabalha a favor. Não é? Isso é parte de uma das coisas que nós devemos compreender. Mas também, se temos pensamentos de enfermidade, se nós somos tristes, se nós somos depressivos, nós também bombardeamos o nosso organismo com energias deletérias, que nos fazem adoecer, independente da doença na qual nós iremos nos deparar. Mas paremos um pouco no primeiro caso. Nós, como homens e mulheres de fé, acreditamos em Deus, levamos a nossa vida tentando compreender que vivendo bem vale a pena. Como um homem ou uma mulher de bem. Só que não significa que não podemos deixar essa aparelhagem que nós utilizamos enferma, porque faz parte da lei da vida. Se nós pegarmos um patógeno, como por exemplo essa Covid, ou esse vírusinho, e colocarmos dentro do nosso organismo, é óbvio que ele poderá responder de uma maneira benéfica ou não, que vai depender de N fatores. Se está na nossa historiografia, está atrelado com esse vírus. Se nós nos comportamos como pessoas que levam o psiquismo de bem na sua própria vida, que estabelecem o que é bem viver. Mas não significa que nós devemos, não tomar cuidado, porque se o organismo é parte da matéria, nós necessitamos de nos cuidar. Não é porque temos fé, é que nós nos livramos de todas as doenças do corpo. E isso, Wilson, trazendo um pouco também para a nossa discussão, porque para nós espíritas também é muito engraçado isso. Abra um centro espírita e escreva na placa: hoje, sessão de cura. Fica entupido de gente. Só que coloque lá na mesma placa, no dia subsequente: hoje é dia de estudo. Não vem um Cristo. E As isso nós moscas. necessitamos de fazer uma avaliação da nossa própria vida, como nós nos comportamos, porque nós queremos a benesse das coisas sem esforço algum. E é claro que se nós compreendemos que parte daquilo que devemos fazer é a higiene, obedecer esses órgãos da saúde que indicam qual a melhor maneira de se fazer as coisas, porque veja, Deus deu a nós o presente melhor que poderíamos receber, a ciência. E a ciência é um presente que Deus nos deu, possibilitando que aqueles que são estudiosos estudassem por meio dos seus esforços, para compreender o significado de como a matéria se comporta, para passar para os seus próprios irmãos o que é melhor de se fazer. E nós, como inteligentes também que somos, necessitamos de compreender que viver nessa argamassa celular que nós vivemos é compreender que também nós devemos utilizar a inteligência para compreender que viver também faz parte disso, né? Maria Antônia? Olha, eu acho que o Rogério já esgotou bastante essa questão, mas eu quero lembrar uma imagem bem simples. Tudo na vida terrena, ela tem um assentamento: a matéria, o espírito, né? Nós temos o corpo físico, nós temos o nosso perispírito e nós temos o nosso espírito. O nosso corpo, ele vai seguir as regras da matéria. Então, de nada adianta se nós tivermos uma boa imunidade, mas nós nos expusermos aos agentes causadores das doenças, como bem ele citou, né? O Rogério citou, se exponha ao vírus. Se nós nos expomos ao vírus, o nosso risco é muito maior do que quem não se expõe. Agora, se nós vamos desenvolver sintomas graves e vamos parar numa UTI, depende de outros fatores, além dos fatores orgânicos, porque nós podemos ter todo um conjunto de uma boa alimentação, bons hábitos de vida. No entanto, moralmente ou espiritualmente, nós somos comprometidos e há necessidade de nós vivermos experiência para modificar essa nossa postura. A oportunidade está feita, né? A presença de um vírus aí vai ser uma consequência natural para o nosso desequilíbrio psíquico e espiritual, que daí então, embora fisicamente bem, nós podemos desenvolver a doença, desenvolver sintomas e, às vezes, até esgotar aquele combustível físico que nós recebemos quando aqui viemos. Então, tem vários fatores contribuindo. O que nós temos que ter consciência é da nossa responsabilidade com a nossa vida carnal. Nós somos responsáveis pela escolha de ter vindo aqui para a Terra. Pedimos para vir e temos que cuidar desse corpite nosso. Por quê? Porque nós somos responsáveis por essa escolha. E cuidar dele é cuidar segundo todas as orientações da ciência, como bem referiu o Rogério. Então, é necessário. Agora, que pode haver toda uma condição física natural equilibrada, porém, do ponto de vista psíquico, espiritual, essa pessoa necessita daquela experiência, ela vai passar. Porque é uma questão de afinidade energética, de criar condições para que ele realmente possa reparar alterações que estão contidas no seu perispírito, né? E daí, então, a oportunidade, a doença torna-se uma oportunidade. Qualquer tipo de sofrimento torna-se uma grande oportunidade de aprendizado e de transformação nossa. Muito bem, e simples então. Nós temos um planejamento, a Maria Antônia e o Rogério disseram, né? Temos um planejamento, precisamos passar por determinadas situações que não, só que não sabemos qual. Nós não sabemos o que temos que passar. Então, pelo sim, pelo não, é melhor se cuidar, né? O Rogério também falou da nossa condição. Aqui eu vou lembrar Frederico Figner, né? Do livro Voltei, do Chico Xavier, que desencarna achando-se numa condição muito superior à que realmente ele estava. Então, talvez nós não estejamos tão bem na foto assim, não. Dizer, não, eu tenho fé, Você eu sabe vou. que isso é uma coisa complicadíssima, né, Wilson? Porque Pois a é. gente fala assim, nossa, o espírita está se sentindo mais ou menos em cima da carne seca, mas cuidado, viu? Porque aquele que muito se deu, muito se pedirá, né? Exatamente, às vezes a nossa situação é mais complicada do que a gente imagina. E eu ouvi uma frase alguns dias atrás, eu achei muito interessante, que falava que a solidariedade é a empatia em ação. E gostei muito, porque de verdade, olha, falamos em simpatia, em empatia, sentir a dor do outro, mas aí a Maria Antônia vai lá para a África. Então aí já é solidariedade, é quando você se move. Lembrando a frase semelhante, né, análoga, que a caridade é o amor em ação. Da mesma maneira, o amor é como que o elemento sustentador, mas a caridade é o que mobiliza esse elemento, né, que é o amor. No caso da empatia também, a empatia me faz sentir isso, eu tenho plenas condições de fazer, mas é a solidariedade que é a ação é solidária. A empatia ainda é só um sofrimento. Eu posso sofrer com o outro, mas ainda assim em silêncio. Então, ter empatia é um passo para a mobilização da solidariedade. Achei interessante, só quis pontuar aqui também. A Maria Antônia falou uma outra coisa importante. Quando vocês vão falando, eu faço as anotações aqui para a gente voltar. Maria Antônia falou que a entidade que ela foi, com a qual ela se relaciona, né, que ela está engajada e que foi trabalhar, é uma entidade séria. Isso é muito importante. Por quê? Solidariedade não é você pegar o seu dinheiro e falar, olha, eu dei. Tá? Mas agora, o que vai fazer com isso já não é comigo, é com eles. Não é assim. Nós temos responsabilidade. Porque eu já ouvi isso. Já ouvi isso, inclusive, em programas, né? A pessoa falando: olha, eu já fiz a minha parte e dei. Agora, quem vai, gerir esse recurso, a responsabilidade é dele, não é minha mais. Não, não é. Nós temos a responsabilidade de saber onde estamos destinando um recurso que é escasso. Se é o nosso recurso, é um recurso escasso. Onde eu vou colocar esse dinheiro? Então, olha para a entidade que você trabalha, para a igreja, onde quer que seja, né? E pensa bem, decide adequadamente onde você vai direcionar esse recurso, porque isso também é caridade, é olhar com amor. Senão é fazer de qualquer jeito. A gente vai também, vou pontuar o que a Maria Antônia você disse sobre a esmola. Outra coisa interessante, você dá esmola no semáforo. Por que que você dá esmola no semáforo? Geralmente é porque você quer que a pessoa se afaste de você. Você põe, abre o vidro um tantinho assim, né? Põe a mão para fora, né? E o cara pegar aquilo lá e ir embora. E na verdade, a caridade é tudo aquilo que nos aproxima. Tudo que nos afasta não é caridade, não é solidariedade. Então, quando a Maria Antônia está no trabalho dela, ela está se aproximando dessas pessoas, que é o que ela relatou para a gente: conhecer a história, saber um pouco mais, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Isso é se aproximar, isso é caridade. Você dá o dinheiro para a pessoa se afastar, isso não é caridade. Isso é desencargo de consciência, talvez. E é o que muitas vezes a pessoa fala: eu peguei o meu dinheiro, né, o meu dízimo, e eu paguei e vai embora, e o que vai fazer com isso já não é problema meu. Não, é importante que a gente saiba que é assim. E a Maria Antônia também pontuou a questão da educação, né? Maria Antônia, eu só vou ressaltar aqui para a gente mudar o bloco. Que a alimentação a fome vai vir de novo. Mas não é menos importante, né? A gente não desmerece o trabalho assistencial de forma alguma. A beneficência material tem que existir, mas ela tem que virar acompanhada, é o que a Maria Antônia bem pontuou. Ela tem que ser acompanhada de uma ação educativa, de uma ação de transformação. E que o Rogério também bem pontuou quando ele falou sobre a casa espírita, quando coloca um trabalho de cura e quando coloca um trabalho de estudo. Então, é o incentivo ao estudo que a gente tem que fazer. O estudo não no sentido sistemático, mas no sentido educativo, de fazer brotar na pessoa o bem que já existe nela, a força que está latente ali dentro. Essa é a educação, né? É fazer que a pessoa se alimente, né, de algo que a transforme de verdade. Alguma consideração adicional sobre esse assunto para os dois, ou a gente vai para o próximo? Podemos ir. Vamos seguir? Tá. A gente vai fazer o seguinte, então. Eu tenho um outro texto que nós selecionamos, que tem a ver com esse daqui também. Vai estar na sequência, tá? Que é um texto do Espírito Agar. E a gente vai selecionar agora. O nome desse texto é Hoje e Amanhã. Ele foi extraído da obra Cartas do Coração, foi escrito pelo Espírito Agar. A obra também foi psicografada por Chico Xavier. Guardas a intenção de confortar o companheiro necessitado ou doente? Atende-a hoje mesmo, compreendendo a oportunidade da tua sementeira de alegria. Desejas acertar desesperadamente alguma conta de tua dignidade ferida? Relega semelhante serviço para amanhã, porque à noite, com serenidade e oração, renovar-te-á os pensamentos, e talvez encontrarás motivos para esquecer todo o mal. Pretendes realizar algum trabalho que signifique cooperação em favor da melhoria do próximo ou de ti mesmo? Realiza-o hoje mesmo, valendo-te dos abençoados recursos que a hora te oferece. Sentes a necessidade de querelar ou discutir com o vizinho no propósito de retificar-lhe a conduta? Espera amanhã, porquanto é possível que o teu silêncio fale mais alto, anulando-se a possibilidade de maiores desentendimentos. Propõe-te a auxiliar alguém, pronunciar alguma palavra de solidariedade e estímulo, desculpar fraternalmente, oferecer uma nota de amizade ao companheiro de experiência, ou escrever uma página edificante? Age rapidamente hoje mesmo, porque o bem é sublime em qualquer parte e a todo instante, ainda quando mal interpretado pela ignorância ou pela malícia. Alimentas o desejo de curar as desarmonias da estrada pela imposição de tua força, assumir atitudes extremas com os outros, examinar questões que te não dizem respeito, o endereçar palavras ásperas, faladas ou escritas, na direção do homem ou da sociedade? Aguarda o dia de amanhã, de vez que, comumente, num simples minuto, reformamos nossos conceitos da vida sob a inspiração da verdadeira piedade. Atende ao bem com presteza, mas em todo problema de posição duvidosa, em que a tua própria intenção pode converter-se em mal para o caminho dos outros e para o teu próprio caminho, abstente e espera. Hoje é sempre o dia de fazer o melhor que pudermos. Amanhã, invariavelmente, é o dia do resultado de nossas próprias ações. Maria Antônia? Nossa! Eu acho que ela fecha aqui o texto, ou ele, né, o espírito, quando diz hoje é sempre o dia de fazer o melhor que pudermos e amanhã, invariavelmente, é o dia do resultado de nossas próprias ações. Isto aqui encerra o papel nosso né, de refletir diante das nossas experiências para que não cometamos erros, porque muitas vezes nós nos precipitamos. Aliás, nós somos espíritos precipitados, né? A nossa imaturidade, principalmente, quanto mais jovens nós somos, quanto mais imaturos espiritualmente nós somos, nós tendemos a reagir, a nos sentir espetados diante das experiências da vida, ou em relação às nossas dificuldades pessoais, ou mesmo em relação aos relacionamentos interpessoais, que é onde mais pega, né? Os relacionamentos interpessoais nos incomodam. E nós, e nisso, a doutrina espírita nos auxilia muito a entender por que as nossas desarmonias dos relacionamentos interpessoais e por que, nesta mensagem, nós vamos encontrar a recomendação constante e que não tomemos atitudes precipitadas. Esperemos amanhã, porque no dia de hoje, o que fizermos hoje, o resultado pode não ser bom amanhã, né? Então, eu vejo a importância que tem quando o tema é hoje e amanhã. Hoje, nós devemos fazer o bem. Amanhã, nós vamos colher o resultado do que fizermos hoje. Mas, se o que fizermos hoje for uma atitude precipitada diante de um desconforto que nós temos, aí nós vamos viver o dia de amanhã com os mesmos problemas e os mesmos sofrimentos, né? Porque vai ser o resultado da nossa atitude de hoje. Ou se hoje talvez nós ainda pior, fizermos né, bem, Maria Antônia? Ou talvez ainda pior, oi, porque talvez se acumule ainda os que já tinham mais do que a gente produziu. exatamente, porque se a gente já guarda mágoa de alguém, pegasse os relacionamentos interpessoais que são os mais complicados, né? Dentro da família, fora da família, mas na nossa família, onde nós vamos ter aqueles com os quais mais tivemos oportunidade de vivenciar experiências do passado, que nós estamos aqui aproveitando fazer as reparações, né? E se nós não aproveitarmos a chance de parar, de refletir antes de tomar uma atitude, amanhã nós podemos dificultar muito mais. Aí vem, somam-se mágoas, rancores, desentendimentos mais graves ainda, rompimento de relacionamentos, rompimento daquele compromisso assumido no planejamento encarnatório, por conta da precipitação, por conta de valorizar mais o nosso orgulho ferido do que pensar no objetivo do bem do outro, que também é o nosso bem. A gente precisa pensar um pouco nesse aspecto, que quando nós pensamos no bem do outro, nós estamos pensando no nosso bem também, porque é a consequência natural daquilo que fazemos na nossa vivência no dia de amanhã. Eu vi essa mensagem uma oportunidade tão importante para fazer uma reflexão de sermos mais prudentes. É uma recomendação importante de prudência diante das situações, principalmente de conflitos. Pois é. Rogério, o problema está na nossa reação, não está, Rogério? Está na ação, mas também está na reação. A ação geralmente é algo pensado, não é? A ação, você pensa para agir, agora a reação nem sempre, né? Wilson, eu acho que nós ainda temos uma carga de maturidade muito grande, a ponto de compreendermos que nós necessitamos de ser pessoas mais ativas na vida do que reativas. Alguém vem e pisa no meu pé, a gente logo dá uma cotovelada e mostra o que nós somos. Não é? E quando, na verdade, nós necessitamos de fazer o exercício, mesmo com a dor que a gente sinta, num momento como esse, compreendendo que o outro talvez não fez por querer, porque ele ainda está numa condição que ainda não está num patamar de entendimento como que a gente está tentando, né, chegar. E é claro que eu estou utilizando essa metáfora porque o texto em si, ele também me trouxe algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com os amigos, né? Eu lembrei-me muito bem de uma das frases que Jesus disse, de que adianta salvar o mundo e perder a alma, né? Né? Posição que muitas das vezes nós mesmos temos na vida, querendo espiritizar o condomínio, se a gente mora num prédio, né? Ah, vê que o fulano aqui, o filho da vizinha, tá briguento, a gente logo já quer fazer o evangelho do lar lá, né? E às vezes a nossa vida em si tá de cabeça para baixo. E nós não utilizamos esse exercício de reflexão para compreender que os ensinamentos, no primeiro momento, é para nós mesmos. E aí nós lembramos de Santo Agostinho, no seu exercício de autocompreensão, de todas as noites se perguntar: poxa vida, como é que eu faço um exercício que me leve a me compreender, que me leve a pensar sobre o que eu estou fazendo todos os dias? E nesse exercício fazer: poxa vida, como é que foi meu dia? Ah, eu acho que isso daqui não foi muito bem legal, isso foi legal, então eu acho que eu posso manter o que está bom e o que não está muito legal. Eu faço um exercício para tentar me corrigir no outro dia. E aí pegamos também uma frase de Kardec que diz que qual o verdadeiro espírita? Aquele que hoje é melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. E esse é o exercício fundamental de que cada um de nós necessita de fazer. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos construções do nosso exercício, do nosso esforço para nos melhorarmos, para nos tornarmos pessoas melhores, mais pacientes, mais compreensivas, mais empáticas, já que hoje nós estamos falando nesse praticamente sobre a empatia de cabo a rabo. E isso faz parte do exercício que a gente tem durante todo esse tempo. E vejamos como é muito curioso, porque a gente não se aparta da vida que a gente vive. Nós aqui que somos, já atingimos uma certa idade de termos uns cabelinhos brancos, eu acredito que vocês que estão aí do lado, eu sei que vocês não passam por isso, porque já são bastante novos, né? Mas eu falo para mim que a idade às vezes pesa um pouco, né? Mesmo sendo jovem. A gente faz um exercício de olhar para trás e pensar: poxa vida, eu pensava isso quando eu era jovem, tinha meus 15 anos. Nossa, um homem na casa dos seus 40, por exemplo. Poxa vida, já é bem velho, né? E não é que eu dei uma piscada e eu já tô aqui. E eu cheguei. Eu imagino que os companheiros aí também estão na mesma situação. A gente olha para trás e fala: como passou rápido, né? E a gente nem sabe o que aconteceu. Parece que não deu tempo, né? E até os exercícios que a Verdade. gente faz para tentar se melhorar, parece que é tão difícil que a gente nem lembra quando é que foi o momento no qual a gente deixou de fazer uma coisa ruim que fazia para passar a fazer uma coisa boa. A gente não lembra quando foi a transição. Tamanha dificuldade, como é devagar, como o negócio é dolorido, a um ponto que a gente se torna um pouquinho melhor, minimamente um pouquinho melhor, e fala: poxa vida, que legal, hein? Conheci o Espiritismo, consegui pelo menos mudar uma das coisas na minha vida. E esse que é um exercício que eu gostaria que nós avaliássemos, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Rogério? Eu não concordo com você num aspecto, né? Eu não estou vendo nenhum fio branco aí na tua cabeça. Não sei aonde você está dizendo que tem esse fio aí, não estou vendo, não. Que bom que a câmera não está ajudando, mas tá certo. Você coloque uma câmera Full HD, viu? Pode deixar. Na próxima eu Eu. justifico porque eu disse isso. Pois é, olha, mas é totalmente. Compreensível o que você disse, a necessidade de que para a gente ajudar outra pessoa, nós primeiro estejamos bem. Jesus também disse, né, o que acontece se um cego for guiar o outro cego, não cairão ambos no buraco? Então, às vezes, a gente quer consertar o lado de fora e o lado de dentro ainda tá todo quebrado. E aqui a gente vai para uma coisa interessante. Eu gosto muito de estudar a origem das palavras, a etimologia das Sim. palavras. E solidariedade é uma coisa interessante. Ela. Da mesma forma que significa responsabilidade mútua do francês solidarité, ela também vem de solidaire, que significa inteiro, completo, interdependente, inteiro, completo, mas interdependente. Então, ligada a uma estrutura. E vem de solide, do latim solidus, que significa firme, inteiro, sólido. Então, olha que interessante. Solidariedade, então, é a habilidade de ser sólido. Por quê? Se eu sou sólido, se eu estou inteiro, se eu estou firme, eu posso ser a base para o meu irmão se apoiar e se levantar. Mas eu tenho que ser firme. Porque se eu for uma estrutura também capenga, Já não né, dá certo. é como aquele que não sabe nadar. que pula na água para salvar o que está se afogando. Vai se afogar os dois. Sim. Se você nada muito bem e sabe como se, né, se conduzir numa situação dessa, você é treinado, salve. Caso contrário, ele vai te agarrar, você não tem estrutura para aquele trabalho. Né? Então, é por isso que cada coisa tem o seu tempo, e tem o tempo do nosso preparo, realmente. Foi muito bem colocado essa importância, né, Maria Antônia? Sim, é, às vezes nós exigimos de nós mesmos uma transformação muito rápida que ainda não estamos prontos para isso, né? E é necessário que nos preparemos para tudo na vida. Se queremos ser um ótimo profissional, nós precisamos realmente nos preparar. E quantas vezes nós temos que nos preparar por longos anos, né? A mesma coisa é a nossa mudança íntima. Me preocupa um pouco, às vezes a gente critica muito nossa conduta espírita, tudo mais é natural, é bom que sejamos críticos, mas precisamos tomar muito cuidado e também não exigir de nós, por estudarmos e conhecermos o espiritismo, uma transformação fora da hora, sem estar amadurecido para isso, né? Então, a doutrina, ela nos traz o conhecimento, nos abre a compreensão. Mas é importante nós entendermos que tal como a fruta, nós temos um tempo para o amadurecimento, para assimilar as informações e para realmente estar em condições de fazer essa transformação. E daí, quando isso acontece, tudo passa a fazer parte de forma natural das nossas atitudes. Por isso que, às vezes, a gente fala que envelhecer é bom. Vocês estão brincando aí com a questão do cabelo branco, e daqui do time eu sou a mais velha, tenho certeza disso. Então, o que que acaba acontecendo? A gente se observa e olha lá atrás a vida que a gente levou, as atitudes que nós tínhamos e o que fazemos hoje. Sinceramente, a gente está um pouquinho melhor, a gente não está ótimo, a gente não alcançou a meta que a gente estabeleceu, talvez nem estabeleceu na própria planejamento encarnatório, né? Que a gente até já conversou há pouco. Porém, quando nós olhamos esse período carnal aqui, olhamos as nossas atitudes antes, com os nossos filhos, com os nossos familiares, muitas oportunidades que nós perdemos, né? E que hoje a gente já não faz mais isso, e não faz de uma maneira natural. E eu me lembro muito de uma questão muito interessante que eu vivenciei. Eu não vou aqui citar o nome dos locais, mas eu trabalhei em um determinado local em que eu tive o primeiro contato com os conceitos de reciclagem. E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda que hoje isso faz tanta parte da minha vida que onde quer que eu esteja, que eu encontre qualquer coisa que é reciclável, eu já penso na reciclagem. E às vezes eu sou capaz de pegar as coisas da rua, trazer para botar dentro do saco de reciclagem da minha casa, para não deixar aquilo na rua, para que aquilo não vá entupir o bueiro, para que aquilo seja aproveitado. Porque marcou, mudou completamente a minha estrutura psíquica com relação a essa questão. E outras questões também, até de ordem mais espiritual, mais comportamental. E hoje, às vezes, eu acho que eu estou melhor e pergunto para minhas filhas: vocês acham que eu estou melhor? A minha caçula, que é mais branca, já diz assim: não, mãe, você precisa melhorar muito mais. E aí aponta, né? Para a gente, aquilo que não melhorou e que às vezes a gente acha que melhorou. Então, daí me ocorre justamente essa situação. Se nós queremos saber aquilo que nós estamos melhores, perguntemos para nosso inimigo, porque ele vai dizer a verdade para nós, ou para Com aquele filho que certeza. é mais resistente com a gente, ou que é mais duro com a gente, porque ele vai apontar os nossos defeitos, aquilo que nós precisamos melhorar. Mas, de qualquer Pois é. maneira, nós vamos melhorando, sim. Só não podemos também ficar esperando que a coisa aconteça. Nós temos que nos esforçar, né? Claro, claro. E eu gosto muito quando a pessoa me pergunta: e aí, como você está? Eu falo: olha, eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã. Que seja assim, Uma boa né? Eu colocação, desejo né? que você esteja melhor do que ontem e bem pior do que amanhã também. Pode parecer estranho, mas é isso que a gente deseja. E nós espíritas sabemos que é de fato assim, a gente a cada dia aproveita as experiências, mesmo que não perceba. Às vezes demora um tempo para manifestar, mas tudo que a gente ouve, a gente está aqui conversando, tudo que vocês estão dizendo, tudo que a gente está trocando de experiência, a gente está guardando, está plantado lá dentro, uma hora ou outra aquilo germina no momento propício, no momento necessário, vem uma lembrança de uma conversa e a gente sabe o que fazer, como agir, o que falar. Bem, eu vou passar em breve para vocês, para suas considerações finais, e nós vamos aqui, trouxemos, né, um texto, e quero lembrar aqueles que nos acompanham, aos amigos que estão no YouTube, no Facebook, aos que estão no YouTube, quero lembrar que na página da União Rádio Web no Facebook, nós compartilhamos todos os textos que lemos aqui, para que você possa lá ler novamente, né, ler com mais calma, acompanhar. Se suscitar alguma dúvida, publica lá a sua dúvida, a gente vai responder depois no próximo programa, a gente vai acompanhando aqui. E hoje nós selecionamos para encerrar o programa uma poesia do espírito Alta de Souza. E eu vou ler essa poesia e depois eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam fazer as suas considerações finais sobre o assunto. O nome da poesia é Agora. Então, ela está totalmente dentro do nosso contexto. Do Espírito Alta de Souza, foi extraída da obra com o mesmo nome. A obra chama-se Alta de Souza. É um livro só de poesias, psicografado por Chico Xavier. Ela diz o seguinte: Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além a desventura, caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Bem, a gente precisa de um outro programa aqui para a gente estudar, né, esse termo ressurreição, né? Talvez a gente traz um entendimento desse termo e a gente tem oportunidade, vai ter oportunidade aqui. Talvez vamos marcar para o próximo programa falar sobre ressurreição, né, a diferença de ressurreição e de reencarnação. Mas Reencarnação. nós sabemos o que ela quis dizer: é o retorno à vida, né? Qual é a vida verdadeira? É a vida do espírito. Porque essa é a vida imortal. Então, quando ela fala em ressurreição, é a gente retomar a imortalidade, a essência espiritual que somos nós, deixar de nos ver como seres meramente materiais, procurando coisas para satisfazer as nossas vontades e essa nossa fome. A nossa fome é de amor, é uma fome espiritual e é por essa fome que nós nos inclinamos e procuramos Deus em cada uma das nossas atitudes, mesmo que nós não compreendamos que é isso que nós desejamos. Bem, amigos, eu quero aqui agradecer vocês que nos acompanham e quero lembrar que o programa Visão Espírita existe, está no ar, por conta da colaboração sua. Nós estamos aqui hoje, né, a Maria Antônia Paduan, Rogério Azevedo, eu, Wilson Roberto Garcia, estamos aqui porque você nos permite estar aqui. Então, você nos dá essa oportunidade de trabalhar, porque o programa é mantido por um grupo de amigos que cada um doa um pouquinho e a gente consegue arcar, né, com os custos que nós temos de transmissão. Lembrando que, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo da União Rádio Web, Você está ouvindo esse programa agora no YouTube, no Facebook, mas esse programa é transmitido, né, sempre ao vivo, ao longo de, desde 2016, né, 2014, perdão, pela União Rádio Web. Então, você, quando nos auxilia, ajuda a gente a manter o condomínio, o aluguel, a pagar a internet, ao uso do software que nós utilizamos para a transmissão, isso, um pouquinho que cada um colabora, é suficiente para manter esse nosso trabalho. Então, a nossa gratidão a você. Nós agradecemos também a USE de Piracicaba, que é a entidade que auxilia, que mantém esse programa no ar. E a USE de Santa Bárbara do Oeste, que também é patrocinadora do programa Visão Espírita e edição de domingo. Porque esse programa, lembrando, vai ao ar às quartas-feiras, agora às 19 horas, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar já há mais de 20 anos, levando essa mensagem de amor e de consolação aonde ela é necessária. Então, você que nos acompanha, clique no botão inscrever-se no YouTube, clique nas notificações para receber notificações, comente, se você está no Facebook, curta a página, compartilhe esse vídeo, a fim de que ele possa realmente atender, né, a necessidade daqueles que precisam ouvir essa mensagem, muitas pessoas desesperançosas, em desespero, para ouvir essa mensagem de consolação dos Espíritos. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos, hoje é quarta-feira, uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz, de alegria, de leveza, que nós possamos educar os nossos sentidos e compreender que tudo que vivenciamos, até mesmo as dificuldades, são lições para o nosso bem. E que, compreendendo isso, possamos adquirir, construir a paz que tanto necessitamos, né? E que sejamos também o instrumento da paz para aqueles irmãos que caminham conosco. Eu vou passar aqui para as considerações finais, a palavra para o amigo Rogério Azevedo, e depois eu vou pedir para Maria Antônia Paduan fazer uma prece de encerramento, Maria Antônia. Novamente, é com muita felicidade, alegria, que com coração abarrotado de vontade de trabalhar e também pela oportunidade de agradecer a Cristo, não é? Que eu deixo esse meu muito obrigado aos amigos que aqui possibilitaram, através do trabalho, do seu tempo, né, das suas horas de descanso, mas também dos ouvintes que estão aí do outro lado, acompanhando, refletindo, também pensando nas suas próprias vidas, desses momentos que nós passamos, desses minutos bacanas, legais, numa conversa descontraída, mas também muito séria e madura sobre o significado próprio da nossa própria vida, de como é se viver o Espiritismo. E assim, dessa maneira, eu gostaria de agradecer a Jesus infinitamente pela oportunidade ímpar de poder trilhar esse caminho. E também rogar que, quem sabe, nas próximas semanas estejamos também mais uma vez aí juntos a celebrar momentos tão bacanas quanto esse. Muito obrigado. Eu também quero fazer meu agradecimento sincero a todos aqueles que estão conectados conosco, que nos dão sustentação através das suas vibrações, das suas presenças. Como disse o Wilson, sem essas pessoas queridas, nós não temos razão de ser, de estar aqui, né? Agradeço o carinho enorme do Wilson, do Rogério, do quanto a gente aprende nesse programa. Agradeço a todos os fundadores, aqueles que vêm mantendo esse trabalho, que vêm sustentando a União Rádio Web, que nos abre essa porta de aprendizagem tão especial aqui na Terra. E assim, ao encerrarmos a reunião desta noite, elevemos nosso pensamento ao nosso bom Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, e nesse momento queremos vos agradecer, Senhor, toda a bênção de vida que nos concedeste, a oportunidade de estarmos aqui na Terra, vivenciando nossas experiências de aprendizagem para o nosso progresso espiritual. Obrigada, Senhor, por todos os recursos que nos concede. Em particular, por ter permitido que Jesus viesse aqui, nos trazer esse manual de sabedoria e de ensinamento de boa conduta, que é o Evangelho, a Boa Nova. Obrigada, Senhor bom Deus, por tudo, por esses momentos de reflexão. E vos rogamos, Senhor, que nesses períodos em que estamos vivenciando tantas dificuldades que nós não entendemos muitas vezes o porquê dela, com essa experiência da pandemia, que o Senhor estenda vosso olhar e a vossa misericórdia sobre este planeta, sobre todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, vivenciando separações abruptas, porque seus entes queridos estão retornando à vossa casa, à vossa verdadeira casa. E aqueles que aqui permanecem, que possam ser amparados e abençoados com o consolo e a compreensão de que a vida é imortal e de que breve nós nos reencontraremos na espiritualidade. Que a vossa paz, Senhor, esteja conosco agora e sempre. Adentre os lares de todos os nossos amigos, desses nossos irmãos que estão conectados conosco. E os abençoe. Abençoe seus familiares, seus corações. E que a paz permaneça conosco agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, amigos. Paz e luz.